ela partiu pra não voltar. Pra não voltar. Fugiu das minhas mãos. Ficou a solidão, mas eu aqui estou pra te dizer que o grande amor nunca vai morrer. 10 anos se passaram e por aqui tudo mudou. Outra vida, outra cena, outro amor. Ela se foi, partiu, fugiu das minhas mãos. De repente, como um sonho, tudo acabou. Depois de algum tempo me lembrei dos momentos que juntos nós passamos. Hoje voltei a amar, faz parte do cotidiano, a vida é assim. Mas jamais esquecerei as correrias que tu fez por mim. Nossa filha cada dia mais bonita, cheia de saúde, o tempo passa e eu vejo nela a sua juventude. Me lembro dos passeios, do baile do proceder. O pai foi piedoso e mandou outro igual você. Impressionante a reação da vida. Um grande amor se vai, as boas lembranças é o que fica. O verdadeiro sentimento entre nós sempre existiu. Difícil acreditar quando me lembro que você se foi, partiu. Quando ela partiu pra não voltar, pra não voltar, fugiu das minhas mãos. Ficou a solidão, mas eu aqui estou pra te dizer que o grande amor nunca vai morrer. A chuva cai, caminho lentamente pelas ruas. Lembro das inspirações, das frases que eram suas. Não olhei para trás, segui em frente. A vida continua, bom conselho, a realidade sempre nua e crua. Junto com você foi enterrado parte de mim, vários sucesso e progresso. Tu deve estar feliz, muitas vezes pedi pra você voltar. Quando se perde alguém, achamos que não iremos aguentar. Mas te sinto aqui por perto, dando força e torcendo por rimaste. Você fez parte do sucesso e a solidão invade. Saudade de um amor que foi verdade. Você partiu pra nunca mais voltar. A recordação hoje faz parte da minha vida. Passe o tempo que passar, na memória você vai ficar. A chuva acaba, o pensamento vai com o vento. Atento com o futuro, pois ele mata até seu sentimento. Hoje em dia eu acredito em histórias do além, coisas boas e ruins. Isso eu sei que tem, mas depois de algum tempo só lembranças boas é o que vem. Mas está tudo certo, a vida é assim mesmo. Hoje alegria, amanhã desacerto. As águas estão rolando, vou esperar o que está por vir. Temos alegria e tristeza e foi o fim. Quando ela partiu pra não voltar, pra não voltar, fugiu das minhas mãos. Ficou a solidão, mas eu aqui estou pra te dizer que o grande amor nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Ah,